Eu vou conversar agora com o Péricles de Mello, ele que é deputado estadual e é membro da CPI do pedágio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer conversar com você e com os ouvintes da CBN. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa audiência pública? O motivo da audiência nos principais centros do Paraná, em primeiro lugar, mobilizar a comunidade, ouvir os reclamos da comunidade e apresentar os trabalhos que nós estamos fazendo. Nós temos certeza que a CPI só será vitoriosa se contar com uma intensa mobilização comunitária, porque nós enfrentamos grupos muito poderosos que têm influência no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e na mídia, inclusive. Então nós precisamos da mobilização e do apoio da comunidade. A CPI está fazendo trabalho com transparência, todas as nossas reuniões são filmadas para a TV Sinal, depois passa na TV aberta no Paraná. Nós convidamos para participar todo o Estado Civil Paranaense organizado com colaboradores, a FIEP, FETAEP, sindicatos, CUT, Força Sindical, estudantes, e conclamamos cada dia que a participação se intensifique. Hoje mesmo, eu solicitei à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu que os vereadores criem uma comissão de acompanhamento à CPI para nos ajudar a mobilizar o povo. Nós estamos avançando bastante, já temos denúncias gravíssimas sendo apuradas à CPI. Vou dar só um exemplo. A Folha de São Paulo noticiou recentemente que o conluio de empresa na construção dos trens em São Paulo, né, na licitação, uma consultoria de 52 milhões de reais foi desviada para sustentar políticos. As concessionárias do Paraná realizam centenas de consultorias. Só a Ecovia, nós tínhamos acesso a uma ata que ela contrata, numa única ata, três consultorias por 54 milhões de reais. Nós temos várias questões de extraordinária importância. Eu mesmo já fiz um estudo no começo do pedágio, que repeti agora, e demonstrei que estava certo. Nos trabalhos iniciais da Rodonorte, que é da região da minha cidade, Ponta Grossa, que eles fizeram um orçamento de 74 milhões, as despesas foram apenas 37, a metade. E esse valor foi consolidado agora pelo documento oficial. O governador Jaime Lerner, quando iniciou o pedágio, ele contratou uma empresa de engenharia, Ege Foto, e ela demonstrou que o valor é exatamente que eu tinha calculado, um pouquinho mais, 37,41. No entanto, a concessionária jogou na planilha perto de 74 milhões de reais. Nós temos muitas questões. Saiu agora no Jornal de Ponta Grossa, um dado importante para quem está ouvindo. A Rodonorte, a segunda maior, a maior entre as 15 maiores dos Campos Gerais. O lucro líquido da Rodonorte ano passado foi de 34%. Isso é uma coisa que não pode acontecer, inacreditável, não existe empresa com lucro líquido nessa dimensão. Então são muitos fatos que nos levam a lutar, a nos organizar, e se a população apoiar a CPI, nós vamos baixar o pedágio e conseguir mais obras serem realizadas. Na verdade, deputado, o que a gente percebe é que os usuários em geral têm essa preocupação somente com o valor cobrado, que é muito alto, mas tem muita coisa envolvida, como o senhor acabou de falar, além do valor. São obras que não foram concluídas e muita coisa envolvida além do valor cobrado. É o valor alto e pouquíssimas obras, não há justificativa para isso. Nós, com um valor menor do que esse, podíamos ter muito mais obras se houvesse fiscalização. Não há nenhuma fiscalização, é uma vergonha. O governo do Estado fez dois aditivos criminosos, inclusive tem um parecer do Tribunal de Contas da União, buscando a nulidade desses aditivos. Tem um parecer do TCE, que também entende que só uma das vias, um dos lotes que foi analisado para o TCE, eles exigem o relatório 360 milhões de investimentos a mais, uma diminuição de 30% da tarifa. Então nós temos documentos muito fortes, mas como os interesses das concessionárias, o poder delas é muito grande, nós contamos com a participação popular para que a CPI faça um relatório, que ela possa afetar também decisões do Poder Judiciário e que a Assembleia tenha coragem, a partir do relatório da CPI, de fazer uma intervenção no pedágio do Paraná. Mas isso tem que ter a maioria dos votos da Assembleia. Nós só vamos conseguir isso com participação e mobilização da comunidade paranaense. Deputado, o que nós estamos vendo aí também é que há uma mobilização muito grande por parte da população em geral que não concorda. Nós falávamos ontem com o deputado Nelson Luessen, o presidente da CPI, falava principalmente que daquelas cidades do entorno ali das praças de pedágio que são muito atingidas, pessoal que mora ali em São Miguel do Iguaçu e que tem que se deslocar até Foz do Iguaçu diariamente. Acho que a participação dessas pessoas também deve fortalecer essa CPI, o resultado satisfatório dessa CPI. Porque além dos problemas que eu falei, de tarifa alta, poucas obras, existe também a logística do pedágio, que atinge, às vezes, de forma muito forte o interesse de alguns municípios. Eu vou dar um exemplo. Não só Foz do Iguaçu, que você disse, São Miguel, que são cidades que têm uma ligação tradicional, histórica, que tem quebrado essa relação pelo pedágio. Mas o Jacarezinho é uma coisa absurda. O Jacarezinho fica a 18 quilômetros de Registro. As cidades se desenvolveram juntas. Então a pessoa ficava doente em Jacarezinho, pegava um médico em Registro, que é um centro muito maior, tem 5 mil habitantes, Jacarezinho menor. Agora tem um pedágio no meio, todos R$50. Quer dizer, esse tipo de coisa, que é uma questão logística, também tem que ser reequilibrada. Foi muito boa a audiência Foz do Iguaçu, porque ali nós discutimos as questões do valor das tarifas, da falta de obras, e o conluio que existiu sempre, os aditivos criminosos que o governo fez. Nós ouvimos da população os problemas que Foz do Iguaçu está tendo no seu progresso, no seu desenvolvimento, a partir do pedágio. Certo. Como é que você viu a mobilização da população aqui de Foz do Iguaçu e região participando dessa audiência pública? Olha, sinceramente, eu acho que a mobilização tem que ser mais forte. Nós precisamos não só da população, as pessoas populares, ou lideranças comunitárias importantes, mas, por exemplo, os sindicatos, os caminhoneiros, no Vilar, o sindicato das transportadoras, esse pessoal que sofre com o pedágio, assim, diretamente, os seus interesses, inclusive comerciais, tem que nos ajudar e se mobilizar. Eu acho que nós temos que fortalecer a forma de mobilização comunitária a partir de agora. Esse é o principal, a principal tarefa da CPI, é investigar. Além disso, nós precisamos contratar peritos que possam já ajudar a desvendar totalmente os planos do pedágio. Tá certo, deputado. Eu agradeço a sua participação. Deputado Péricles de Mello, integrante da CPI do pedágio, participou hoje da audiência pública aqui em Foz do Iguaçu pela manhã na Câmara de Vereadores sobre a CPI do pedágio. Eu quero conversar agora também com o deputado Elton Welter, deputado que não é integrante da CPI, mas veio participar também, deputado que é da nossa região oeste aqui e que veio participar também dessa audiência pública. Boa tarde, deputado. Boa tarde, ouvintes da CBN. De fato, nós estamos fazendo essas visitas nas cidades, acompanhando para e passo, que o momento é histórico, porque tem parâmetros nacionais, já que as tarifas podem ser mais módicas e com investimentos. O último leilão que foi feito pelo DENIT no país teve um deságio de 45%, onde a cada 100 quilômetros vai custar R$ 4,00 e vai ter estrada duplicada, que vai ser construída pela concessão que foi passada do Estado para a iniciativa privada. Portanto, os parâmetros do Paraná são os pedágios mais caros que tem no país e com pouco investimento. Então, esses comparativos vão ser feitos e eu acredito que vão ser demonstrados no relatório da CPI. Agora, tem que ter a participação popular, que foi com força da participação popular que a CPI foi instalada. E, infelizmente, as forças, eu diria que são forças ocultas do poder econômico, forte, muito forte das concessionárias, elas fazem uma pressão muito grande para cima dos deputados, dos colegas deputados, e que não basta boa vontade. Nós, infelizmente, o Estado nunca controlou direito o que se arrecada nas taxas de pedágio, nem quanto custa os serviços que eles prestam. Aí justificam valores exorbitantes em consultorias, em obras, em roçadas e assim por diante, para justificar o baixo lucro, que aí mesmo assim o lucro chega perto de 40%. Então nós temos que desconstruir esse balancete deles, tem que ter gente altamente qualificada, de renome nacional, que possa colaborar com a CPI. Nesse sentido, é fundamental o apoio popular das entidades representativas. Deputado, agora como o senhor falou, agora o senhor mesmo falou também, deputado Péricles de Mello também falou que é importante a participação das pessoas que se sentem lesadas pelos preços cobrados. Não basta apenas cruzar os braços e esperar que a CPI faça alguma coisa, que as pessoas que estão à frente desse trabalho ajam. É preciso que haja uma mobilização popular. A classe política só tem medo da pressão popular. Eu preciso dizer isso, eu sou um membro, sou político, sou deputado, mas nós estamos fazendo um apelo para a sociedade acompanhar de perto todo mundo. Eu não sou membro titular, mas eu sei que o momento é histórico para mudar e baixar o custo das tarifas no Paraná e com investimentos. Do jeito que está, existe uma roubalheira que se nós não conseguirmos desmascarar os balanços das concessionárias, as coisas não vão avançar. E só a pressão popular vai dar força política, porque existe uma ação forte, como eu já disse antes, do poder econômico, das pessoas ligadas às concessões para cima dos deputados. E eles não podem se fragilizar. Se eles ficarem fragilizados, infelizmente o relatório não pode, não será aquilo que a sociedade deseja, quem sabe. É, e essa revisão dos contratos também, né, deputado? Há que ter muito cuidado em fazer, porque, é, como nós já falamos aqui na conversa com o deputado Nelson Lunersen, foi que quando esses contratos foram firmados, por ocasião do governo Jaime Lerner, a situação política era outra, né, a situação econômica do país era outra, então há que se ter muito cuidado na revisão desses contratos. Certamente, o próprio Jaime Lerner foi lá na CP essa semana. Ficou evidente que os parâmetros da época são totalmente diferentes hoje. O pedágio hoje tem que ser muito mais barato e com mais investimentos. Os aditivos, eles frustraram todo e qualquer processo de pedágio justo, infelizmente. Por isso que tem que fazer aquilo que é a recomendação do Tribunal de Contas da União, precisa fazer esse contraponto, apresentar um relatório muito firme, com dados estatísticos, para que nessa repactuação haja entendimento acerca de fazer mais obras com tarifas mais módicas. Eu acredito que isso vai acontecer, há determinação de vários deputados nesse sentido, e eu estarei junto para dar esse suporte. Deputado, outra coisa que nós já comentamos aqui também é que, nos termos atuais desses contratos, o governo do estado acaba ficando refém das concessionárias. Veja só, o estado pode, se quiser, demonstrar, pode romper unilateralmente os contratos. Se nós demonstrar que realmente há grande superfaturamento, tecnicamente, o estado pode tomar uma decisão. O que precisa é o estado não pode se omitir mais, não ter informação, ou ser conivente com esse preço altíssimo. Então a CPI é muito importante, o que precisava fazer é ter peritos, que infelizmente nós estamos tendo resistência para desses peritos. A sociedade precisa exigir que o Rossoni, o presidente da Assembleia, contrate esses peritos para ajudar os membros da CPI. Tá certo, então. Deputado, nós agradecemos a sua participação também, deputado Péricles de Mello, e vamos esperar que em breve vocês voltem aqui já com notícias alvissareiras aqui para a nossa região a respeito dos resultados do trabalho da CPI dos pedágios. Muito obrigado. Se depender de nós, acredito que isso vai ser feito. Se o relatório for frustrante do ponto de vista da vontade do relator, nós vamos fazer um relatório paralelo que nós estamos trabalhando já com gente que quer fazer as mudanças nos moldes que já acontecem no país, com concessões, com investimentos grandes do setor privado, e que esse modelo do Paraná, ele é fracassado. Por isso que tem que diminuir o preço e ter investimento. Só encerrando aqui, deputado, então, eu só acho que mesmo diminuindo esses valores, é possível fazer uma boa manutenção das estradas, das rodovias aqui no Paraná? Certamente, com certeza.